Aponta pra sua amiga que gosta de pau. Aponta pra ela. Alô, Caio! E aí, Toyote? É o CD promocional, vivente. Esse CD tá batendo demais, irmão. Eu só falo uma coisa. E aí, filha? E aí, seu puto? Onde você tá? Manda localização que eu vou encoxar. E aí, seu puto? Onde você tá? Manda localização que eu vou encoxar. Sua amiga quer vral, né? Ó, você falou de mim pra ela. Sua amiga quer vral, né? Oi, você falou de mim pra ela. A sua amiga quer vral. A sua... Se quebrar nós dá, se quebrar nós dá. A sua amiga quer pau, e a sua amiga quer pau. Se quer pau nós dá, se quer. E aí, negão? Toma penetrada do maluco original. Toma penetrada do maluco original. Vai, toma, toma, toma. Toma, toma, toma. Toma penetrada do maluco original. Toma penetrada do maluco original. Toma penetrada do maluco original. Toma aqui, toma aqui, toma, toma, toma. Penitana, toma penitana. Isso, novinha. Abre esse bumbum, pai. Toma louco original. Toma penitana, toma louco original. Que novinha é essa, negão? Toma penitana, toma louco original. Toma penitana, toma louco original. Toma penitana, toma louco original. Toma penitana, toma penitana, toma louco. Deixa aí, deixa aí, deixa aí, deixa aí. Sejam bem-vindos à live show, gravação de CD do Caio Estronda. Alô, meu senhor! Família Juntos e Misturados. A galera tá colada no Instagram, negão. Eu tô vendo que o bicho vai pegar. Ei! Gruva aí, panda. Gruva aí, negão. Rafael Gravações do Mercado Pago. Ale Mesmé. É, daquele jeito. E aí, Stute? Estúdio do Grau. Jeito de ser sim, story. E aí, seu puto, onde cê tá? Manda localização que eu vou. Tchau, gente. Onde cê tá? Manda localização que eu vou. Sua amiga quebrou, né? Sua amiga quebrou, né? A sua amiga quebrou. Sua amiga quebrou. Se quer. André Cedeiros, o mural de Ibi Koala. A sua amiga quebrou. Se quebrou, nós já. Se quer. Toma penetrada, vai! Toma penetrada do maluco original. Toma penetrada, Laércio do Paredão Sub-Zero. Quebra aí, negão! Vambora! Danilo Cedeiros, mostra! Toma penetrada do maluco original. MS produtora! Urbana Story! Urbana Story! Paulo José Motos e Água Branca! Toma penetrada, toma! Joga pra cima que eu já fui, negão. Estronda.